Como é tão bom

minha querida, era fatal. Fiz tanta força para isto acontecer. És tão bonita, meu amor. Eu não te queria perder. Já sei. Adivinho o que estás a pensar. Vim do outro lado do mar. Talvez um dia volte, não sei. Mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. E a sorrir devoremos o mundo num abraço tão profundo. Telepatia, silêncio calma, feitiço. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Depois que eu terminei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pedi que eu repetisse, por favor, e não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei-o em seu rostinho e a sorrir. Pedi que o transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como

primavera o amor anda no ar. Na primavera os bichos andam no ar. Na primavera o pólen anda no ar. E eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores. No verão as roupas ficam menores. No verão o calor bate recordes. E os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Na escola a biaça abrir. No outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair. E a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril. No inverno andei gripado e febril. No inverno é verão no Brasil. E na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é que é. Patrocinado por uma bebida qual é que é. Qual é que é. Para essa música.